Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. But those who experience victory are those who have learned to name the strongholds in their lives and are willing to call upon the name of Jesus to deliver them from these strongholds. Mas aqueles que experimentam vitória são aqueles que aprenderam a dar nome a essas fortalezas em suas vidas e estão dispostos a invocar o nome de Jesus para livrá-los destas fortalezas. Those who keep the strongholds in the closet, as it were, for whatever reason, have fallen prey to the lies of the devil. Aqueles que mantêm as fortalezas guardadas no quarto do seu coração, assim como elas estão, seja qual for a razão, caíram presas nas mentiras do diabo. And they will continue to live in defeat. Continuarão a viver em derrota. If the devil can keep you in shame and embarrassment, se o diabo puder manter você com vergonha e humilhado, then he will be successful in keeping you defeated all the time. Então ele vai ter sucesso em manter você derrotado o tempo todo. And this is why Jesus said, é por isso que Jesus disse, that the truth will set you free. Que a verdade vos libertará. Notice he did not say that knowledge of the truth, but submission to the truth. Observe que ele não disse conhecer a verdade, mas submeter-se à verdade. Paul tells us in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 10 versos 3 a 6. We can pull down these strongholds. Que podemos destruir essas fortalezas. Every time they try to nest in your hearts and minds, we can toss them out by the power of the truth. Toda vez que elas quiserem se instalar em nossos corações e mentes, podemos arremessá-las para fora pelo poder da verdade. Here's what Paul tells us. Eis o que Paulo nos diz. We are not to try to demolish these strongholds in the flesh. Não devemos tentar demolir estas fortalezas pela carne. All methods of the world will not work. Why? Todos os métodos do mundo não funcionarão. Por quê? Because our spiritual weapons of warfare are mighty enough to do the job. Porque nossas armas de batalha espirituais são poderosas o bastante para fazerem o serviço. These spiritual weapons that are available to us. Estas armas espirituais que estão disponíveis para nós. And they can cast down imagination. Que pode derrubar raciocínios. And they can pull down high things. Destruir fortificações. They can bring our thoughts captive to Christ. Que podem trazer nosso pensamento cativos a Cristo. God has given us legal weapons by which we can fight and win. Deus nos deu armas legítimas com as quais podemos lutar e ganhar. And Revelation 12:11 tells us. E Apocalipse 12:11 nos diz. That by the blood of the Lamb and by the word. Que pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, the light of the word of God can help you expose the dark strongholds. A luz da palavra de Deus pode ajudar você a expor as fortalezas das trevas. The truth of the word of God can help you pull down these strongholds. A verdade da palavra de Deus pode ajudar você a destruir estas fortalezas. The power of the word of God can dispose of the strongholds. O poder da palavra de Deus pode desfazer das fortalezas. The heartache that Ishmael caused Abraham was not what God intended for Abraham. O desgosto que Ismael causou em Abraão não era o que Deus pretendia para Abraão. This was the sorrow wrought by the work of the flesh. Esta era uma tristeza forjada pela obra da carne. This was the misery that was the result of his action independent of the Lord. Esta era a dor resultada de sua ação independente do Senhor. One last thought from chapter 21 before I get back to the deliverance from strongholds. Um último pensamento do capítulo 21 antes que eu volte a falar da libertação das fortalezas. The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world. o fruto da carne terminará sempre com um relacionamento com o mundo. Ishmael was the fruit of the flesh. Ismael era fruto da carne. Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife. Ismael, produto do que aconteceu quando Abraão tentou passar à frente de Deus, acabou indo ao Egito em busca de uma esposa. Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God. Lembre-se que o Egito, para Abraão, representou sua fuga da vontade de Deus. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Youssef vai nos falar hoje que fortalezas poderão se levantar em nossa vida, como aconteceu na vida de Abraão. Mas o que é mais importante, que isso não é vergonhoso. No entanto, devemos seguir a orientação bíblica para removê-las o quanto antes, como veremos a seguir. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, parte 13, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome our listening friends. Bem-vindo, amigo ouvinte. What a delight for us to know that you have joined us again. Que prazer saber que se juntou a nós novamente. And for those of you who have joined us for the first time, we are drawing to a close of the study in the life of Abraham in the book of Genesis. E para aqueles que nos sintonizaram pela primeira vez, estamos nos aproximando do final do estudo da vida de Abraão no livro de Gênesis. Abraham and Sarah had a child when they were nearly 190 years of age. Abraão e Sara tinham tido um filho quando estavam perto dos 190 anos de idade. This child was named Isaac. A este filho foi dado o nome de Isaac. Abraham also had an older son with his wife Hagar. Abraão também teve um filho mais velho com a serva de sua esposa, Agar. This first son was Ishmael. Este primeiro filho era Ismael. And for a long time, Abraham thought that Ishmael was the son that God had promised him. E por muito tempo, Abraão pensou que Ismael era o filho que Deus lhe havia prometido. However, God kept his promise to Abraham and Sarah, and they gave birth to Isaac when Ishmael was 13 years old. Entretanto, Deus manteve sua promessa a Abraão e Sara, e lhes fez nascer Isaac quando Ismael tinha 13 anos de idade. From the center of his father's attention, Ishmael was thrust into sibling rivalry and he resented Isaac. Deixando de ser o centro da atenção do pai, Ismael foi levado a ter uma rivalidade de irmão e se ressentiu de Isaac. This resentment comes to a head when Isaac was about 5 years old. Este ressentimento veio à tona quando Isaac tinha cerca de 5 anos de idade. And I left you in the last program telling you that this resentment represents spiritual truth. E no programa passado me despedi dizendo que este ressentimento representa uma verdade espiritual. It symbolizes the conflict in the Christian life. Simboliza o conflito existente na vida cristã. And now it is time for us to look at this important truth in more details. E agora é hora de vermos esta importante verdade com mais detalhes. If Isaac represents salvation by grace, Ishmael represents the strongholds of sin and salvation by works. Se Isaac representa a salvação pela graça, Ismael representa a fortaleza do pecado e a salvação pelas obras. Paul tells us so in Galatians chapter 5 verse 17. Paulo nos fala sobre isso em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Strongholds in life of a Christian is like Ishmael in the life of Abraham. As fortalezas na vida de um cristão são como Ismael na vida de Abraão. Christians need to deal with them. Os cristãos têm que lidar com elas. Know how to be freed from these strongholds. Saber como ser libertado dessas fortalezas. In verse 10, when Sarah detected Ishmael's resentment, she said to Abraham the following. No verso 10, quando Sara descobriu o ressentimento de Ismael, ela disse a Abraão o seguinte: Drive out this maid and her son, for the son of this maid will not be an heir with my son. Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho. And here we see once again domestic tranquility is shattered. E vemos aqui mais uma vez a tranquilidade doméstica abalada. The work of the flesh will always be accompanied by strife. A obra da carne estará sempre acompanhada pelo conflito. Past sins that are not dealt with will always raise its ugly heads. Pecados do passado que não foram tratados de modo adequado sempre erguerão suas cabeças assustadoras. The Greek word for stronghold means a hard place. A palavra grega para fortaleza significa um lugar fortificado. In our minds there are strongholds or command posts from which the enemy works in the surrounding area. Em nossas mentes existem fortalezas ou postos de comando de onde o inimigo trabalha nas áreas ao redor. The enemy uses these command posts to disturb our peace. O inimigo usa estes postos de comando para atrapalhar nossa paz. The enemy uses these command posts to stunt our spiritual growth. O inimigo usa estes postos de comando para atrasar nosso crescimento espiritual. The enemy uses these command posts to hassle us and harass us. O inimigo usa estes postos de comando para nos atormentar. The enemy uses these command posts to keep us spiritually off balance. O inimigo usa estes postos de comando para nos manter desequilibrados espiritualmente. And that is why Paul tells us in Ephesians chapter 4 verse 27. É por isso que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4 verso 27: Do not give the devil a foothold. Nem deis lugar ao diabo. Meaning that Christians can and do give places to the devil. Significando que os cristãos podem e dão lugar ao diabo. These strongholds in our lives, whether they are lying or cheating or an addiction or holding of a grudge. Estas fortalezas em nossas vidas, seja mentira ou a trapaça ou um vício ou a guarda de um ressentimento. Whether they are bitterness or fear or lust. Seja a amargura, ou o medo, ou a cobiça, or condemnation, or selfish ambition, ou a condenação, ou a ambição egoísta, whatever they may be, qualquer que sejam, these strongholds are gateways for the devil to come in and set up a camp. Estas fortalezas são portas de entrada para o diabo para que ele monte acampamento. Ishmael represented a stronghold of disobedience. Ismael representava uma fortaleza de desobediência. My listening friends, please listen to me very carefully. Meu amigo ouvinte, por favor, ouça-me com atenção. It is not shameful to have a stronghold in your life. Não é vergonhoso ter uma fortaleza em nossa vida. We all have to deal with them. Todos temos que lidar com elas. It will be shame if you keep these strongholds in your life. Será vergonhoso se você mantiver essas fortalezas em sua vida. All Christians have some form of strongholds in their lives. Todo cristão tem algum tipo de fortaleza em sua vida.

to the deliverance from strongholds. Um último pensamento do capítulo 21, antes que eu volte a falar da libertação das fortalezas. The fruit of the flesh will always end up in a relationship with the world. O fruto da carne terminará sempre com um relacionamento com o mundo. Ishmael was the fruit of the flesh. Ismael era fruto da carne. Ishmael, the product of what happened when Abraham tried to bypass God, ends up going to Egypt for a wife. Ismael, produto do que aconteceu quando Abraão tentou passar à frente de Deus, acabou indo ao Egito em busca de uma esposa. Remember that Egypt for Abraham represented going away from the will of God. Lembre-se que o Egito, para Abraão, representou sua fuga da vontade de Deus. Egypt for Lot represented the enticement and the seduction of materialism. O Egito para Ló representou a tentação e sedução do materialismo. Now from Egypt a marriage partner for Ishmael is found. Agora, do Egito, é encontrada a companheira para casar-se com Ismael. I have to tell you at the outset, the complete and final liberation will come only when we meet Jesus face to face. Tenho falado desde o princípio que a libertação final e completa virá somente quando encontrarmos Jesus face a face. But here and now, God has given us some ways by which we can experience victory. Mas aqui e agora, Deus nos deu algumas maneiras pelas quais podemos experimentar vitória. Just think with me for a minute. Pense comigo por um momento. When you walk into a dark room, fear and apprehension and anxiety are natural feelings. Quando você caminha por um quarto escuro, medo, apreensão e ansiedade são sentimentos naturais. But when you flip the on switch on the wall, fear is reversed. Mas quando você acende a luz, o medo se transforma. Letting the word of God exposes what you have come to believe to be impossible to overcome. Deixando que a palavra de Deus exponha o que você acredita ser difícil superar. Letting the word of God exposes what you consider impossible to get rid of from your life. Deixando que a palavra de Deus exponha o que você considera impossível livrar-se em sua vida. That is the first step. Esse é o primeiro passo. And as you expose to the word of God, e quando você está exposto à palavra de Deus, what you have come to accept as powerful bondage becomes flimsy and weak. O que você tem aceitado como sendo uma escravidão poderosa torna-se frágil e fraca. But exposure is only part of the process. Mas a exposição é apenas parte do processo. Any belief system which opposes faith and causes bondage of any kind is a lie that has to go. Qualquer sistema de fé que se oponha à fé e cause escravidão de qualquer tipo é uma mentira que deve ser abandonada. If you believe the lie that says because you have failed, therefore you are a failure. Se você crê na mentira que diz porque você fracassou, então você é um fracasso. The truth is, a verdade é que, though you have failed, you have been redeemed from the curse and you can do all things through Christ who continuously strengthens you. Apesar de você ter fracassado, você foi redimido da maldição e você pode todas as coisas através de Cristo que continuamente fortalece você. Whatever your stronghold may be, whatever bondage is holding you down today. Qualquer que seja a sua fortaleza, qualquer que seja a escravidão que o esteja mantendo para baixo hoje, you can defeat it and have victory over it today. Você pode derrotá-la e ter vitória no dia de hoje. You can pull it down and demolish it today. Você pode demoli-la e destruí-la hoje mesmo. You can destroy it and discard it today. Você pode destruí-la e descartá-la ainda hoje. Because Jesus willed it so. Porque é assim que Jesus quer. And as we come before God, I want you to take a moment and express the stronghold in your life. E ao nos colocarmos diante de Deus, quero que você, por um momento, expresse a fortaleza que há em sua vida. Então quero que você tome da espada da palavra de Deus e destrua essas fortalezas. E depois escreva-nos dizendo que você o fez. Until next time, I wish you God's richest blessing. Até a próxima vez e que Deus abençoe você ricamente. Fortalezas podem ser destruídas. Foi o que o Dr. Michael Youssef esclareceu em sua mensagem de hoje sobre a série Jornada da Fé. Quando você se expõe à luz da palavra de Deus, o que parece ser difícil agora pode ser superado. O que você considerava impossível de ser, vendo agora, finalmente pode ser derrotado. Qualquer que seja sua fortaleza, qualquer que seja a escravidão que o esteja mantendo para baixo hoje, você pode vencê-la e obter a vitória ainda hoje. Queremos ajudar você a obter essa vitória agora mesmo. Para isso, estamos oferecendo inteiramente grátis o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Escreva-nos e peça já o seu. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.